facção. Mas paredão aí, nego. Ela vai descer gostoso agora, viu? Vai meter dança ela. Se liga aí, ó. O baile tá empresadão. Tá tipo campo minado. As topinhas do Brasil. Com bumbum engatilhado. O baile tá empresadão. Tá tipo campo minado. As topinhas do Brasil. Com bumbum engatilhado. Olha, relaxa, carrega, gatilha. E aponta pro lançando o sucesso. Esse é o ritmo. Olha, relaxa, carrega, gatilha e aponta, tô lançando um sucesso. Esse é o ritmo. E aí, filhas? Vem! Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo copo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, ai caralho, é o rajadão das meninas. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo campo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. É o rajadão das meninas. Alô, Calbi! O cachorro de raça, tamo junto, hein? A missão pretinho te quer, pai. O baile tá empresadão. Tá tipo campo minado. A topinha se trazendo. O baile tá empresadão, tá tipo campo minado. A topinha se brazando, com bumbum e gatilha. Olha, relaxa, carrega, gatilha e aponta, tô dançando o sucesso. Esse é o ritmo bom. Olha, relaxa, carrega, gatilha e aponta, tô dançando o sucesso. Esse é o ritmo bom. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo campo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. É o rachadão das meninas. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo campo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Bora baixinha, bora baixinha. Você que tá combinado com o seu paredão aí, aumente o som. Que ela quer descer gostoso, hein. Vamos ver se as meninas aprendeu. Fico aqui só! Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo campo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. É o rachadão, tá despedindo! Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. É o rachadão, tá. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Devagarinho, joga a bunda embaixo. Tá tipo campo minado. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Devagarinho, joga a bunda em cima. Tá rajadão das meninas. Meto rajadão aí, novinhas, vai. Vem com a acção, mamãe. Vai. Delícia. Quem não sabe dançar se balança, hein. O pretinho te quer, viu.